Vou pedir pra você lurcar. Vou pedir pra você voltar pro Facecam True, pro For também. Vou pedir pra postar Moar. Vou pedir pra você dumpar. Eu quero molho, meu amigo, por favor. A semana inteira fico atualizando, todos os trolls rindo, o Open sugando. Quando a gente salva, posto thumbnail, é new fag pra cá, coach pra lá, spider time. Olhe suas maneiras, escreve direito, bota o acento certo, Pasquale e Bruneto, grito ao bem inteiro, seja nesse negro, vou te reportar. Eu espero poder deliverar também. Se eu posso e pego um triplo, digo ei, fui eu anônimo. Spoiler in the game. Acontece que no chão a gente tem que ser trollado e dogolado por alguém. E eu reclamo, eu requesto, bando amor. A semana inteira o câncer chegando, os mods banindo, HQ baixando, semi-fag engana, R quer dinheiro, bruxa não fechar e pão comprar tem que doar. De jeito maneira, não tenho emprego, nem amor sincero, sou gordo, beta e lerdo, grito ao mundo inteiro, churrasco no banheiro, com caps lock assalt. A semana inteira, no FEP acabando, a trap sorrindo, o pau latejando, só com tempo estampa, luz o dia inteiro, macaco acordar, raio de falhar, embolotar. De jeito maneira, pegam meu HD, encripto e incinero, proxy até o teto, grito ao underage, eu dou raid mesmo, o R é pra lá.